Peraí, deixa eu começar, que já tem gente aqui no chat gritando: começa, começa, começa, deixa eu começar. Não, segue a conversa, não tem abertura hoje, não. Então, o quê, Mayra? Foda-se. Ai, ô Dudu, começa daqui já. A pessoa que lute pra alcançar a gente. Se reunião ministerial não tem decoro, por que que nós temos que ter? Papo de contra a quarentena! Ouvintes de peso, olha, Unidos, de São Paulo, aqui é Dudu Salles, está começando mais um episódio do Papo de Gorda na Quarentena. E a Cláudia batendo, todo mundo falando ao mesmo tempo. Loucura, loucura, loucura. Eu quero dizer pra vocês o seguinte: hoje eu tô aqui, ó, com cloroquina. Hoje eu vim preparado pra isso. E quem não toma cloroquina, toma o quê, Flávio Soares? Eu me recuso a ter patrocínio. Quem não toma cloroquina, toma o quê, Flávio Soares? Eu sou patrocinado por empresas da Bozolândia, ó. Eu que sou chique, eu tomo vinho francês. Eu tava tomando vinho francês. Olha, vinho francês me lembrou uma coisa, Mária. Guilhotina, essa hora caiu aí. Gente, Balena, esse tipo de coisa é perigoso, hein, Balena? Sim, eu gosto de cortar cebolas com facas afiadas. Uma guilhotina pra cortar cebola seria ótimo. Tomate. Você fatia ela ali pequenininha. Não é? Uma beleza. Olha só, é um perigo falar essas coisas. Eu quero entender. Você quer entender o quê? Que guilhotina é aquele negócio que corta papel quando você faz assim, vai encadenar. Exatamente. Né? Também. Isso é bem legal. Você disso. Você tem guilhotina? É uma merda. Tá Dudu, cadê o link? É horrível. Mastiga. Eu jamais cortei uma coisa reta. Uma folha a mais ali mastiga tudo, cara. Uma folha a mais ou a menos é uma bosta. Tem que ser a quantidade certinha. Eu jamais consegui cortar uma coisa reta na guilhotina. Não, guilhotina não é pra cortar reto. Guilhotina é pra cortar torto e os dedos de quem tá operando. Não, o dedo eu nunca cortei. Dedo eu gosto de cortar com bisturi. Então, você não usou nada direito. Peraí, você gosta de cortar dedo com bisturi? Eu tenho. Pra cortar dedo, eu corto com bisturi. Cadê o dedo que eu tenho? Eu tenho uma cicatriz aqui de um corte de bisturi no dedo. Três dedos, três cortes. Não, mas só que eu cortei num plantão de emergência do HGE, puta que pariu. Ah, não, não sei como é que eu tô vivo. Eu cortei fazendo um desbaste no pé de uma idosa. Não, o meu foi bem mais furreco. Fazendo um desbaste. Eu cortei montando página de jornal de bairro. O Dudu e a Mayra estão numa troca de olhares que eu acho que eles estão fazendo. É porque merda, a Mayra tá ali, brigando comigo porque não tá aparecendo a gente aqui no vídeo o tempo inteiro. Eu tô explicando pra ela. Não tô falando o tempo inteiro. Eu falei só que quando a gente fala, não muda a tela, só isso. É, mas acontece que no Hangout também não muda. Eu que ficava clicando toda hora a gente ia falar. Né? E ela nunca te percebeu então, isso. Vira, né? Então aí nesse momento eu tô fazendo isso. Eu cliquei e me coloquei fixo na tela. Quando eu não apareço. Aí eu descliquei e pronto, voltou vocês. É isso. Entendeu? Não, eu custei a me achar, mas eu tô lá pois no cantinho é. Ali. É. Mas cadê quem eu ia então, você, é isso que eu tô falando. Muda as coisas. Mudou aqui, o roteiro, não pode. Layout. Claro, eu tinha colocado assim. Mudou o roteiro. Eu tinha colocado assim. Pra alterar o layout, aparece mudou. Do jeito todo mundo. Então, só que eu e o Mayra não aparece. Só que o Mayra tava agoniada que ela queria. Queria aparecer, esse é o problema, entendeu? A primeira vez que pra a câmera tá vira agora. Gente, mas gente, vocês porque não todos esses tempos eu fui calada neste programa. Multaram meu Deus. Microfone neste programa. Tadinha. E eu não posso aparecer também no vídeo. Tadinha. Eu acho isso um absurdo, mano. Mayra, a vantagem é que não precisa fazer uma CPI pra descobrir. Se colocar em barra lateral no layout, aparece quem tá falando. E os outros ficam em quadradinhos maiores exatamente do lado. Exatamente, isso que eu falei pra ela. Só que como ela não tá vendo desse jeito, porque quem é o dono, né, da chamada, digamos assim, aparece no cantinho, ela tem como adorar que ela não tá se vendo na tela, entendeu? É isso que acontece. Eu vou ser calada e cortada de novo. Mayra, olha aqui, ó. Vamos pra Santa Catarina. Fazer o quê? Tu grava com um computador só teu. Mas quer fazer o que em Santa Catarina? Daí tu aparece. Fazer o que em Santa Catarina? Só pra levar a Mayra pra passear pra gravar, é isso? Ou tem algum motivo específico? Não, mas vamos caminhar na praia. Agora a mãe não quer mais ter na cara. Agora vai aparecer. Agora vai ficar fixa, não muda mais. Vai ficar só eu e você que vai aparecer. Olha aqui, ó, barra lateral. Mara dando dedo pra mim. Barra lateral fica tocando agora. Fica tocando todo mundo. Dá pra gente cantar aquela música. Agora tá eu, uma pista. Dá pra fazer isso à vontade. Olha a cara de tapioca. Você pode mudar vários e vários layouts. Tapioca tá vendo pelo céu. Gente, isso já tá ao vivo, é sério? Tem quantas. Não muda nada, né? Já estamos ao vivo e as pessoas já descobriram que nós somos tão idiotas quanto os ministros. Que come mas é isso que a gente tá fazendo aqui. Camarão. A gente tá simulando. Eu como camarão, desculpa. Eu acho que a gente deveria sim simular como é que se faz uma reunião de ministério. Que a gente deveria realmente uma questão de ordem. Se vocês puderem com a minha família. Olha, eu penso assim. Eu acho que nós poderíamos estar todos lá. Nós temos. É, quanto tempo tem de papo de gordo? 12. 10 anos? 12 anos? Que 10? Bia tem 13? 12? 13. Deve ter um. Eu tinha uns 12 anos do Dudu. Ah, muitos anos, não sei. 2008. É, 12 anos. Samuel, pega fogo, cabaré, isso nós, mesmo. Nós conseguimos fazer papel de idiotas há 12 anos, a mais do que eles. Exatamente. Vocês, eu só tenho. Tem muito mais experiência. Eu acho que nós somos muito mais convincentes. Eu também acho. É que então eu tô mais tempo no papo de gordo do que no meu outro emprego? Vai querer direito a alguma coisa agora? Tá, me dá o link do... Se vocês puderem com a minha família. Não. Porque tu botou o resto do amendoim na boca. Não, cara, ele tá com a boca cheia de amendoim. Daí quando ele termina de comer, ele fica tirando do dente e mastigando. Vocês já perceberam? Sim. Mas qual é o problema? Assim que você come amendoim, não entendi qual é o seu ponto. Ou falando em amendoim, peraí. Ô, Tapioca, eu ouvi falar que vai ser, tipo, feriado na Bahia na segunda-feira por conta do São João, que anteciparam o feriado de São João para a próxima segunda-feira. O que é um absurdo. Feriado de São João é algo... Feriado de São João vai ser segunda-feira, tá tudo certo. 24 de junho é uma data imutável. Não vai ter São João. Agora, o que eu tô puto é o seguinte. Antecipa esse monte de feriado em São Paulo... E eu trabalhei todos os dias. É, eu também trabalhei todos os dias, isso é verdade. Inclusive, na segunda-feira agora vai ter outro feriado. Inclusive, trabalhei até 11h30 da noite. Todo mundo trabalhou. Quem não trabalhou foi pra rua manter os índices lá em cima. Isolamento, tudo caiu. Isso também. Fudeu a gente. Aí, quarta-feira. Surpreendentemente não deu certo, né? Por quê, né? Quem jamais suspeitamos que não daria certo, né? Quem diria? Lá em Santa Catarina estão tudo com barreira pra não deixar paulista entrar. Eu vi que você não pode alugar casa... Como pelo Airbnb. É isso, em Camboriú, sei lá. Quem é de São Paulo não é bem-vindo. Balneário. Exatamente isso. Mas eu acho justo, porra, assim... Zoeiras à parte, não é nem querendo falar mal de paulista, não é isso, mas como aconteceu com outros países, quando o surto estava na China, um monte de país fechou a fronteira para a China. O surto está no Brasil, São Paulo onde tem mais, eu acho natural, faz parte. Sim. Não vejo problema com isso. E não é feriado, cara. O Covas vai decretar quarentena, lockdown na quarta-feira, ele vai falar a data do lockdown. Tomara que número 1 ele decrete e número 2 dê certo, né? Porque eu não acredito que dá certo o lockdown, não é possível isso. Eu acho que o Witzel deveria fazer o mesmo aqui no Rio. Eu acho, honestamente, acho que a essa altura do campeonato, o lockdown não vai dar certo não, mais. Acho que não dá certo. Não acho uma diferença, não. Tinha que ter feito no começo. Se vocês... Tentativas aí de lockdown, tinha controlado essa merda. Agora... Agora já era. Agora, pra mim, já tá descontrolado o rolê. Simplesmente vai... Sabe o que as pessoas... Já tá chegando no pico, já? Não chegamos ainda. Não, estamos chegando. Então, a gente tá naquela fase grave, né, que é a subida mais rápida. Eu acredito, tá? Eu esqueci que tem 45. Lembra que você é médico, Tapioca? É que assim, você fala. Credibilidade é tudo. Eu espero até desejo, né, que a gente esteja realmente, de fato, chegando no pico, porque a gente tá dando uma acelerada. Escrota. Tá muito íngreme. Então, não disse que tem uma hora que perde o controle e começa em espiral? Para. Não, eu não vi isso, não, Mayra. Espiral? É, que. A gente fica preso pra sempre, eu não entendi. Que começa, perde totalmente o controle, que aí fica subindo e descendo, até estabilizar. Nunca ouvi falar assim. Eu lembro de ter visto matérias ou estudos falando sobre quando chegasse no pico, e aí poderia ter aquela percepção que aí começou a cair, aí libera de novo e um novo pico começaria, porque tem mais gente pra ser infectada. Isso aconteceu na Espanha. Se você pegar a linha de casos ativos da Espanha, ela vai subindo, ela vai chegando no platô, aí aliviaram, falaram, chegamos no pico. Quando aliviou, isso a linha de casos ativos, né, total. Uhum. Quando vai chegando no platô, que libera, ela faz assim, e sobe de novo. E aí, depois, aí realmente ela chega no pico, e dá uma oscilada lá em cima, e desce. Aí quando desce, já tá na descendente, a Espanha tá bem na descendente. Já não tem mais como ter um novo pico, é isso que você acha. Mas não rolou um negócio desse assim, sei lá, acho que foi na França, não sei, que eles liberaram as aulas, e aí pouco tempo depois fecharam, foi na Espanha? Na França, 40 semanas depois, na Espanha liberou e depois voltou. Uhum. E na França também. Agora, falando no lockdown, o Fred, que é ouvinte nosso, amigo da gente, ele fez um post outro dia no Facebook que... Qual Fred? Fred da Isa. O Fred da Cobra, o Fred Aguiar. Inclusive, Fred, beijo pra você. Você não tá ouvindo, mas foda-se, beijo pra você assim mesmo. Ele comentou uma parada no Facebook que realmente me fez pensar, assim, considerando o quê? A gente tá esse tempo todo falando de vários e vários lockdowns, fica em casa, essa parada toda. E que em nenhum momento a gente conseguiu ficar acima de 52%, 56%, que foi, sei lá, a melhor estratégia, o melhor índice. Alguém já parou pra fazer um estudo real pra saber quantas pessoas, de fato, ficariam em casa? Assim, 50, será que 56 não é realmente o nosso pico, considerando os serviços essenciais? Ou não? Porque qual é esse... Como é que a gente chega nesse cálculo, realmente? São Paulo tem gente pra caralho, beleza. Tem muita gente que tá fora, que não precisaria estar. Mas pra manter funcionando... Okay. Mas pra manter funcionando, pois é. Pra manter, sei lá, a frota de ônibus, de metrô, supermercado, farmácia, restaurantes... Não, ônibus, metrô não funciona no lockdown. Não funciona? Mas se não funciona, tá, como é que as pessoas vão chegar... normal. Como é que o povo vai chegar no hospital? Como é que o povo vai chegar no... Não teve lockdown, teve restrição. Por exemplo, lá usando o exemplo da França e da Espanha, quando fizeram o lockdown lá, farmácia e mercado continuavam funcionando. Tinha menos gente, mas continuava funcionando. Então as pessoas têm que chegar lá de algum jeito. Sim. Então, serviços essenciais não pode parar. A coisa, quando eles fecharam esses lugares, tal, farmácia, supermercado continuou funcionando e tal e coisa, você tinha um limite ali de metros. Você tinha uma área onde você podia circular para chegar no lugar. Não era assim, vou pegar o ônibus para ir no mercado. Não, você vai pegar o ônibus porra nenhuma. Ok, você vai mas como é que o funcionário chega no mercado? Como é que o policial chega no seu posto de trabalho? É isso que eu tô falando. Tem pessoas que elas precisam sair mesmo durante o lockdown. Mas daí provavelmente tem um transporte alternativo, tem, né? Não sei, é esse o ponto que eu não sei. Como é que chega nesse cálculo, entendeu? Porque essas pessoas têm que chegar nos trabalhos. Sim, mas no Rio de Janeiro não aconteceu um problema logo no início, que no Rio de Janeiro eles fecharam, sei lá, ônibus e metrô pra ninguém circular, e aí acabou gerando só um puta trânsito, confusão nas linhas, as pessoas tinham que ir. O problema todo é o seguinte, eu tô falando isso daí, eu só pensei que é mau humor e tal, mas não é. O brasileiro é, em essência, burro. Somos um povo estúpido. Essa parte eu não vou nem... Por quê? Os caras pegaram e fizeram. Aqui em São Paulo, pegando o exemplo de São Paulo. Covas antecipou feriado e tal e coisa, porque as pessoas não saem. Isso daí foi o quê? Peraí, que eu vou estar esfregando o telefone e pronto, parou de esfregar. Isso daí foi o quê? Foi uma estratégia para você não trabalhar? Não, não é para você não trabalhar. Você vai trabalhar, você vai trabalhar em casa. Ninguém vai te dar um feriado para você ficar em casa sem trabalhar. Você vai caralho, trabalhar. Tá foda. A ideia era que você não saísse da porra da casa. Sim. O que o pessoal de São Paulo fez? Foi pro Ibirapuera, foi pro litoral, foi pra puta que pariu. Porra! O povo é essencialmente idiota, então não adianta qualquer coisa que fizerem, não vai dar certo. O Sandro Cabral, ele tá comentando aqui no chat que ele mora no Panamá, que lá eles têm lockdown, de verdade, há 2 meses, que lá ele só pode sair segunda, quarta e sexta, mulheres saem no terça, quinta e sábado, aquilo lance lá que Mayra falou de fazer rodízio de CPF, é tipo isso, aquela rodízio de sexo, não rodízio de sexo, sei lá, bom que você tá pensando, não, rodízio de sexo. Não é suruba. Assim, não é suruba, exatamente, é só rodízio que vocês podem sair. E ele tá comentando que lá no lockdown do Panamá fica aberto só mercado, farmácia, e as pessoas têm que ter documento autorizando, dizendo que elas trabalham lá pra poder conseguir sair. Então, assim, é um controle um pouco mais rigoroso, com toda certeza, do que a gente vê. Mas eu não acho mais, no campeonato, o lockdown resolve mais pra São Paulo, não. Não, aqui não funciona, mas aqui não vai dar. Os caras podem decretar o lockdown, então. Não vai funcionar. Olha o Balena ficando pelado de novo. Eles não vão de casa em casa, batendo no pessoal pra entrar dentro de casa. Isso não vai acontecer. Aqui tinha que ter sido feito nos primeiros 15 dias, quando viu que vai dar merda. Porque deu merda na Itália, deu merda na França, deu merda na Alemanha, deu merda na puta que pariu. E em todo lugar que esse negócio chegou, deu merda. Não, no Brasil não vai dar, claro que não. É óbvio que não vai dar. O brasileiro nada em Lisboa, não vai dar merda. Mas, Raul... Como funciona o lockdown no Rio, quero saber? Pronto. Não funciona, senhor. Lockdown no Rio. Lockdown no Rio como? Tá, então, começa assim. Porra, nunca revela que abre tempo. A gente tem... A gente tem o BRT, né? Que é um sistema muito interessante de transporte e tal, que se funcionasse seria tudo. Certo. É um ônibus, um corredor tal, só ele. O que, e daí tem e toda a rede de transporte público. O que foi feito? Vamos criar regras para o transporte público. Não pode mais ninguém em pé, tem que ter um distanciamento. Quando tu faz isso, o que é que tu faz? Teoricamente, tu aumenta a frota para as pessoas poderem usar, respeitando as regras. No Rio, diminuíram a frota. Por que não? Porque aqui é Rio. Não é. Daí assim, por exemplo, aqui no bairro que eu moro, as pessoas acham que moram em Miami. Né? Elas têm a certeza que elas estão em Miami. Tem uma Alameda aqui na frente da minha casa. As pessoas deixaram de correr no calçadão da Alameda e correm no meio da rua, porque daí elas não tem tanto... Não encontram outras pessoas, né? Foi só isso o lockdown no Rio. É justo. O Lorenzo tá comentando aqui no chat também que o primo dele mora na China, que lá o lockdown foi from hell, assim. Que o apartamento era lacrado e só era deslacrado quando chegava comida. O policial ia lá, abria, dava comida pra ele, depois fechava outra vez, só podia abrir no dia seguinte, ou sei lá quando, ia trazer mais comida. Isso, meus amigos. Isso é praticamente prisão, né? A China é um caso à parte, sim, né? Sim, é óbvio. Que liberdades individuais a não é China é um país comunista, né? É óbvio, né? Liberdades individuais não é exatamente o forte da China. É tipo, é comunista, né? Então, de verdade, aquele que tira a sua liberdade mesmo, né? Não é tipo o comunismo do Dória. A gente vai fechar essa merda aqui, o pessoal fala que fodeu. Não é o comunismo. Não é o comunismo água com açúcar que a gente teve durante os 16 anos de PT. Tá, né? Falando em água com açúcar, deixa eu colocar aqui um momento eu bebendo em Tubaína. Nunca foi, né? Nunca foi, gente. Chega até. Que é, Dudu, que tu tá aí tentando resolver. Estou bebendo em Tubaína aqui nesse momento, porque. Só pra deixar claro, você falou. Eu cheguei vivo a esse tempo que Dudu assumiu que é esquerda agora. Não, assim. Eu tô com vergonha, porque essa pessoa dizendo que é de esquerda, pelo amor de Deus, né? Olha, veja bem. Todo mundo conhece o passado de Dudu Salles. Veja bem. É coxinha. Vou repetir a frase. Peraí. Eu vou repetir a frase que todos leram num grupo de papo de gordo nas últimas eleições. Qual frase? Vou repetir a frase. Elba, tu não te sente suja? O que é que se faz depois de votar no PT? Não foi isso que eu ouvi? Isso aconteceu. Quase chorei, quase saí do grupo, quase abandonei o PT. E você, Balena, é uma peça de juízo. Detalhe, eu não votei no PT, ele votou. Você é uma péssima influência. Você foi isentona no segundo turno, Elba? Não, eu não votei no PT. Não era minha opção. Não nessas últimas eleições. Foi da eleição de prefeito, do Haddad. Foi o Haddad para prefeito de São Paulo. Foi nessa eleição que você tá falando. Ah, sim, o Haddad no segundo turno. Eu não votei no PT. Votei no Haddad no segundo mandato dele, quando ele perdeu pro Dória. É, na reeleição, quem perdeu no primeiro turno pro Dória. Exatamente isso. Não, na verdade eu não votei porque eu justifico que eu tava fora do meu... Domicílio eleitoral. Da minha zona eleitoral. Entendi. Mas o meu voto seria no PT, que inclusive se não fosse o prefeito do PT hoje, segurando a barra com essa pandemia lá em Bituba, tava todo mundo fudido. Justo. Peraí, já que falou de pessoas fudidas e o Júnior chegou... Ô, Júnior, como é que é essa quarentena no norte do país aí? Aí eu vou quase cuspir o cerveja aqui agora. O gancho é ótimo. Ninguém disse que tem quarentena aqui no norte do país. Não tem quarentena. Não precisa. O Bazuzinho mandou instruções para vocês. Todo mundo sabe que o coronavírus não ataca aí tribo de índio. É, porque. E os hospitais estão vazios. Cara, então, os hospitais aqui estão. Pelo que eu sei da época que eu trabalhava, acabou o leito de UTI. Não tem mais leite de UTI, não. Acho justo. Tá com cento e pouco. São, acho que, se eu não me engano, eram 16 leitos de UTI, Flávio. Pro estado inteiro. Todo? Mas você tem que ver que são 500 mil habitantes aqui no estado inteiro também. Então, não é um. Mas, porra, 16 é o que a gente tem em um hospital. Sendo que no particular, né, a gente tem mais. 6 leitos de UTI. Tá de parabéns. Ou seja, o total do estado. Nós temos e aí 20. Você vê que no resto, o que é que cuida da galera? O pajé. A gente faz uma fumacinha, a gente mata por isso, é por isso que funciona essas coisas no norte do país, entendeu? Quando o Júlio fala do norte, é meu país, é por isso. Mas agora, se você tá me dizendo que só tem 20, né, vamos supor aí, leitos de UTI e tal, não sei o quê, 20 leitos de UTI, mesmo num universo de 500 mil pessoas... É pouco! É muito pouco! No cenário, do jeito que isso se espalha rápido, é muito pouco. Tapioca faz nas contas. Nazaré o meu detesta. Primo, o meu primo. Não, sim. Tapioca tá fazendo a conta. O meu primo que tá em... Que a conta, na real, é com base em 100 mil... Em 100 mil, como é o nome? Pessoas. Habitantes. É, 100 mil habitantes. Então, eu acho que por essa média, até que não pode ser um número muito, muito ruim. Pelos 100 mil habitantes, 20 leitos pra 500 mil pessoas, tá com a média que não é das piores, sendo bem sincero. Mas ainda assim... Só que um tratamento... Para uma pessoa na UTI, dura mais de 20 dias. Depende. Para a Covid, sim, a média é de 2 a 3 semanas. Então, para a Covid, tá falando da Covid. A gente está falando da Covid. Então, sim, o meu primo está internado há 3 semanas. O grande problema aqui vai ser o seguinte, que as pessoas estão achando que realmente estão tomando cloroquina e não tubaína. Né? E literalmente estão... Tá tendo casos de furto de medicamento até em farmácia, entendeu? O medicamento tá desaparecendo da farmácia, da vigilância sanitária. Tá todo mundo desesperado, porque aqui com a malária endêmica, você tem um estoque de cloroquina e de hidroxicloroquina para tratamento de malária junto à vigilância sanitária do estado. Uhum. Então tá tendo uma preocupação toda dentro da vigilância sanitária. O diretor lá tá... Estão preocupados com o furto desse material lá de dentro. Agora teve um escândalozinho na saúde, um contrato aí de licitação que compraram luva em vez de se pagar 50 centavos na luva, não, no, na máscara. Foi na máscara. 50 centavos na máscara, pagaram R$5,80 por máscara, entendeu? Pagaram duas vezes. Quem nunca errou uma vírgula, né, meu amigo? Quem nunca botou a vírgula no lugar errado, né? Porra, que é isso? Então, é complicado, cara. Tá nem complicado se fosse da Ralph Lauren essa máscara, viu, velho? Puta que pariu. Então aqui nós estamos com um sistema complicado. A única coisa que eu posso fazer é eu fazer minha própria quarentena aqui para proteger os meus, né? E avisar todo mundo para fazer também. Tem pessoas que são cientes de álcool gel. Mas você tem... A gente está num estado completamente isolado. Nós estamos isolados, literalmente. Não tem voo para cá há mais de um mês. Não tem voos para cá. O caminho entre São Paulo, Manaus e Boa Vista, ele está com uma barreira alfandegária e só está passando gente. É basicamente caminhoneiro para trazer mantimento para cá. E a gente pulou de um caso de um mês atrás, a gente já está em 2 mil casos agora, uhum. Entendeu? Com 80 óbitos, né? Caralho. Então a gente tá joinha pra caramba, porque a gente tá tendo habitantes? Só... Hã? Quantos mil habitantes? 500 mil habitantes, são 300 mil na capital. 500 mil habitantes, 2 mil casos já confirmados e 80 óbitos. É 2 mil e poucos casos. A gente tá... E é só de contaminação interna, entenda. Uhum. Os outros estados, você vai para um grande centro... Você tem uma contaminação de quê? Vem gente de fora, vai visitar, vai para os Estados Unidos, volta, traz negócio. Aqui a gente só está. A gente teve um primeiro caso, que foi o pessoal que chegou aqui, veio de São Paulo, chegou aqui e começou a contaminação. A partir desse caso, fechou-se o aeroporto e a partir desse caso nós temos 2 mil casos em um mês. Uhum. Então, a gente não tem prédio, as repartições públicas são basicamente andares térreos, ou seja, não tem elevador, não tem espaço confinado coletivo, né? Porque você vai no elevador, você vai... O serviço de transporte público daqui é um caso à parte, não vou nem entrar nessa questão, entendeu? A gente já está com 2 mil casos, cara. E sabe, vamos tomar cloroquina que vai resolver o problema do Brasil. É claro, o presidente falou, né? Cloroquina resolve. Hoje ele tentou tirar o dele da reta, mas ele falou que resolve. Tentando tirar da cloroquina? Não, ele tá tentando tirar o dele da reta desde só que ele só citou duas opções para cloroquina e esqueceu da terceira. Ele falou: a primeira funciona, a segunda é placebo. E a terceira, que tem gente que não pode tomar e tá tomando. E a terceira que mata. Ou tem gente que tá tomando como balinha isso, porque chega, acha que vai evitar de ser contaminado, porque é a mentalidade das pessoas, e tá. Tá tendo casos de. A gente sabe disso, porque tá tendo caso de infarto aí que não era pra estar tendo caso de infarto. Tá? Não, eu quero ver na hora que começarem os processos. Porque tentaram passar aquela lei lá. O excludente de licitude lá que eles tentaram fazer pregar na quarentena, mas STF derrubou, né? Não pegou. Mas ó, isso daí do uso da cloroquina e tal, até mesmo a maneira como o Ministério da Saúde passou a nova regulação, dizendo que é pra galera ficar usando em estágios iniciais, não sei o que e tal, e aí que nenhum médico assinou, porque nenhum médico concorda com aquilo, né? E aí hoje tava uma... Nenhum médico concorda, um dos poucos médicos que tinham ficado da administração do Tait saiu ontem. Uhum. Que falou, eu não quero minhas digitais, isso aí. Ninguém vai querer, com certeza. E aí hoje uma amiga nossa... Minhas digitais nisso. Uma amiga nossa tá contando pra mim e pra Mayra que a mãe dela aparentemente pegou, tá com sintomas. É, apesar de estarem confinadas em casa, aquele confinamento, sabe aquela quarentena, fake quarentena, que não só saía de casa de tempos em tempos, como recebia visitas em casa. Eu nunca vi uma quarentena que você recebe visitas em casa. Restado, ela pegou e aí foi no médico com sintomas iniciais e tal, e apesar dela ter seus, sei lá, 60, 70 anos e ter algumas doenças correlacionadas, a médica queria passar a cloroquina pra ela ficar tomando como se fosse balinha, realmente, porque é isso que resolve os problemas. Então, assim... Sim, foi isso que o presidente falou. É. E daí a gente sabe que com todo o histórico de atleta que ele tem e a formação em medicina, biologia, farmacologia... Em quem que a gente vai acreditar? Nele? Eu acreditaria no Pajé do Júnior, sendo bem sincero. O que o Pajé do Júnior falar que é pra fazer, eu acho que ele faz. Cara, e falar em Pajé, é o que acontece. A gente tá. Eu tô claro, muito preocupado com as populações indígenas daqui. Não, deixa eu falar uma coisa. Que eu vi a Damares falando um monte de besteira no negócio lá, entendeu? Que ela teve realmente aqui, em Boa Vista, depois do primeiro óbito do primeiro indígena, do garoto de 15 anos, veio a óbito. Para você ver como a população indígena é mesmo um problema sério, porque tem menos resistência imunológica, porque aqui tem população nativa mesmo, indígena, que fica afastada do resto da população, então tem menos contaminação por algumas doenças. E vem dizendo que aqui estava se armando uma tentativa de contaminar os índios para aumentar por causa de política. Vai, tipo assim, gente, não, cara, não, bicho, não faz isso. Podre esse povo. Não fala isso, sabe? Não tem nada disso, não. Porque se tivesse que fazer alguma coisa de índio, faz que nem tá se fazendo no Brasil a vida inteira, mete bala, sabe? Fica mais rápido e mais fácil. Porque o coitado dos índios, a população indígena tá cada vez mais complicada essa parte até mesmo das posses de áreas indígenas, né? Então, não vem falar besteira que tá fazendo isso, não vem falar nada disso. Acontece que é uma população que tem uma imunidade mais baixa, porque ela vive em isolamento, ela vive dentro de uma comunidade isolada na mata. No máximo, vem para a cidade para fazer alguma parte de assistência, alguma compra de material e volta, sabe? Então, ela tem um sistema imunológico mais menor do que a gente está exposto a toda hora a isso. Mas, Júnior, você não pode esperar coerência desse pessoal, qualquer tipo de racionalidade. É só pegar os vídeos da entrevista que saiu hoje, da reunião que saiu hoje. A quantidade de absurdo, tipo, notícia falsa que ela levou pra dentro da reunião como se fosse verdade. De que estão abortando por causa de Covid. Aonde que saiu isso? Provavelmente não. Os zap-zap do Pavão Misterioso. Pra legalizar aborto por causa do corona, por causa do que aconteceu com os Icabemos. Pra fazer um... Nunca surgiu nada sério nesse sentido. A abordagem tem, assim, de pessoas que querem forçar a entrada sem máscara e as pessoas se recusam a atender. Isso tem. Tá rolando isso mesmo. Isso. Inclusive, hoje eu vi um vídeo no acho que foi no Twitter. Foi no Twitter, acho que sim. Que não é só aqui no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, também com outro maluco lá. Tem uma série dos bolso afetivos, ou dos Trump afetivos, por assim dizer, que eles estão numas de, como lá tá proibido entrar nos locais sem máscara, eles vão pros locais sem máscara e ficam fazendo vídeos pra postar nas redes sociais depois, mostrando um absurdo. Usando coisas do tipo assim, os meus antepassados não lutaram pela independência dos Estados Unidos, pra que agora você me obrigar a usar uma máscara e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá nesse nível de loucura, entendeu? Se eu trabalhasse, se eu fosse um cara de comércio, de restaurante, qualquer coisa nesse sentido, tal, tem uma recriminação. Você não pode entrar sem máscara. O teu ia comprar o taco de beijo e deixar do lado da entrada. Cara, chega, você não vai entrar sem máscara? Não, não vai entrar sem máscara. Se o cara insistisse, desce a porra também. Vai filmar? Corre, filma. Corre o cara na porrada. Sim, isso com certeza faria uma senhora a diferença. Já vai filmar? Então filma. Mas filma com direitinho. Tá? Quando eu desgraçar na porrada, depois, ó, quando o fórum abrir, você vai lá e me processa. Júlio tá dando falar. Uma amiga minha falou que estava numa fila nos Estados Unidos e ela é enfermeira lá. E tinha um cara surtando por causa da máscara. Uhum. Sim. Ela falando, eu perguntei, mas tu tá no Brasil? Tu voltou? Ó, ontem. Eu fui na farmácia essa semana pra comprar meu remédio de asma. Tava até comentando mais cedo. Foi quando eu comprei a tubaína pra mostrar que, né, eu tomo tubaína, não cloroquina. Eu fui na farmácia. Fazer de conta que tá eu fui na farmácia e pedi, por favor, eu quero duas tubaínas. Eu fiz assim na farmácia. E a pessoa, de fato, trouxe a tubaína pra mim, pra mostrar que São Paulo você consegue tudo na sua vida, né? Faz parte. E aí, quando eu saí pra ir na farmácia, eu passei na rua por duas pessoas diferentes. É, uma mulher de 20 e poucos anos de idade, que saiu pra passear com um cachorro, e um senhor de, sei lá, 60 e poucos anos, que estava apenas andando no meio da rua. Respondam ou adivinhem qual deles estava de máscara e qual deles estava sem máscara. O cachorro. Então, o cachorro, ele realmente estava sem máscara, mas acho que ele não precisava. Mas, sim. Não, eu ia dizer que o cachorro estava com máscara. Não, o cachorro estava sem máscara. A única pessoa que estava sem máscara, além do cachorro, era exatamente o cara, 60 anos de idade. Quando passou por mim, ela me olhou com aquela cara feia, assim, como se estivesse me recriminando por ele estar saindo de máscara na rua. Aquela coisa... Dudu, tosse, tosse. Começa a tossir. Espanta as pessoas. Já te falei, já. A técnica é essa. Cara, amanhã é dia de fazer a saída semanal ao supermercado para renovar os estoques. Cara, eu já tô preparando a cara de louco pra ficar encarando o pessoal que fica sem máscara. Não, aqui do lado do meu prédio tem uma pracinha. Hoje tinha assim uma aglomeração de cães e donos de cães, porque dono de cão de condomínio é uma raça meio esquisita também. Cara, cheio de gente, cheio. Eu não sei como é que essa pessoa. Como é que esse, o que, que eles entendem por isolamento e distanciamento social? É só você não ficar na fila. Eles não entendem, Elba. Eles não entendem. É não ficar na fila, é só não ficar na fila. Você não fica na fila. Se entendessem, não tava esse monte de morte, esse número absurdo no Brasil. Cara, eu saía. Notificado, inclusive. Eu saí às 6 da manhã pra levar o cachorro pra andar. Às 6 da manhã. Pra não encontrar ninguém. Boa vontade da porra, hein? 6 da manhã pra passear com o cachorro. Porra, se tu viu que tá essa praça agora. Mas nem o cachorro ia sair essa hora. Não, a bucica... Não, mas é vingança, porque ela ronca a noite inteira do lado da minha cama e não me deixa dormir. Eu não vou te julgar porque o Toblerone ronca. Cara, olha, Toblerone ronca. Toblerone ronca mais do que Mayra. E olha que isso não é uma coisa fácil. Que absurdo! Toblerone ronca. E no início era só bonitinho. Mayra falava assim, ô, ronquinho, olha, tá de ronquinho, que fofo ronquinho. Agora, velho, parece uma motosserra, aquela porra. Em vários momentos ao longo da noite, eu acordo ele pra ele parar de roncar pra poder dormir. Não, entendeu? Cara, é foda. Daí, assim, primeira semanada, o marido levou muita cotovelada, até eu entender quem era. entendi. Defendendo o Toblerone, entendeu? Depois de anos de convivência com você, dormindo e roncando feito filho da puta, ele está de vingança com você. Eu não posso culpar o coitado do gato. É, não, gente, posso também não. Não vou falar do gato não, porque eu tô morrendo de pena dele. Porque ele tá velho e gordo. E ele engordou na quarentena. Ele tá como todos nós, né, gente? E ele não consegue mais subir na máquina. Todo mundo, né, Mayra? É. Tem vezes que ele pula pra subir na máquina e bate e volta. A máquina de lavar roupa. É pra deixar o contexto que toda tarde ele e Nutella sobe na máquina de lavar roupa tomar um solzinho. Nutella não sabe subir, nunca consegue. Então ela para na frente da máquina, ela empina a bunda e começa a miar. Aí Mayra, que é o elevador, vai lá, pega ela e coloca em cima da máquina. Já Toblerone, ele sempre foi muito mais... independente. Não, ele é independente. Maior, não, mas ele é independente. Pular. Ele é independente. Porque ela também conseguiria pular, ela só não tenta, porque ela é pestalhadinha. Ele não, ele é independente, ele eu sou foda, eu sou o macho alfa. Não é nem macho nem alfa, mas ok. Nessa casa, eu vou pular, vou fazer e tal. E aí, cara, nessa última semana foi muito engraçado isso, que eu tava na cozinha lavando louça. Humilhante. E aí ele foi tentar subir na máquina de lavar, ele foi dar aquele pulo que ele sempre dá. Humilhante. Eu virei na hora, né, com barulho. Ele se bateu com a máquina de lavar com violência e caiu no chão. Ele não conseguiu subir, sabe? Só ouve o ploft. Foi pá! E foi aquele pá seguido de um ploft no chão. Aí quando eu olho, tava ele caindo no chão, e aí ele caiu no chão, se esticou inteiro, assim, deu uma lambida na pata pra parecer que tinha sido de propósito, sabe? Porque ele caiu e rolou, porque ele é um gato e gatos nunca caem. E agora tá meio que com medo. Ele não consegue mais subir direito na máquina, fica com medo, e não tá mais subindo direto. Já tem alguns momentos que Mayra, inclusive, pegou ele no colo pra colocar na máquina. Agora temos um elevador pra dois gatos, diga-se por certo. Você contou isso pra mim. Essa semana teve um dia que a Camila acordou bem antes de mim e tal. Aí ela saiu pra fazer o café e tal. E ela foi fechar a porta do quarto, né? E o Bart, acho que ela dormindo com o Max e tal, porta encostada. Ela foi fechar a porta pra eu dormir mais um pouco. Disse que o Bart colocou a pata assim na porta. O meu cara deu uma reclamada com aquilo. Foi empurrando a porta inteira. Tipo, por que você tá fechando a porta? Eu vou entrar. Tá pensando o quê, né? A casa... Eu no puto reclamou e pôs a pata assim na porta pra não fechar. Ô, Tapioca, tu conseguiu dar fila dos outros já, não? No seu Dudu aí? Como é que tá? Não. Já mudou pra prejuízo. Mas já desistiu. O prejuízo não vai sair, mas já desistiu, não, né? Vai, você já abriu mão, né? Você já entendeu que é seu agora, né? Já batiza de prejuízo e deixa em casa. Se o Tapioca fosse uma empresa estatal, eu poderia se livrar do prejuízo, mas como não é, vai ficar com o prejuízo. Tu poderias vender ativo, porque afinal de contas... Fazer o CPF pra ele. A gente não tem distribuição. Olha... Que passaria prejuízo para os contribuintes. Pior de tudo é meu sogro. Escuta, gente, uma coisa que eu não entendi. Então, meu sogro tinha um gato que chama Chiclete e agora adotou Banana. Não, meu pai, ele não tinha um gato chamado Chiclete. Peraí. A namorada de meu pai tem um gato chamado Chiclete. Meu pai... Gente, o teu pai já tá namorando? Mas achou que espremeu o furuco ali. Se ela tivesse aqui, era a mais nova da live. É exatamente isso. Tá espremendo o furuco, beleza. Meu pai é um caso, assim... É um caso sério, vamos dizer apenas assim. Se o Brasil tivesse mais... Não, não quero deixar mais pessoas com meu pai, não, que meu pai é bolsa afetivo. Mas meu pai é uma pessoa muito especial. Adorou bolsa afetivo. Eu adorei esse termo. E aí o que acontece? Ele, por alguma razão, que eu também não vou entrar nessa discussão, ele tá criando galinhas no quintal lá de casa. Tem, sei lá, 6 galinhas no quintal de casa. Então, né? Ele tem galinhas no sítio. Considerando a vida pregressa do meu sogro, a gente tem que explicar que são galinhas animais. Galinha de cacarejo. Botar ovo. Não, meu pai botava ovo. Aí ele tá criando essas galinhas no quintal de casa. Porque, basicamente, faz de ovo, né, de quintal. Que ele gosta de comer ovo de quintal. Então, todo dia tem ovo fresquinho no quintal da casa dele. Quentinho! Quintal bota ovo. E é literalmente ovo do quintal dele, diga-se passagem. Mas ok, beleza. E ele tem essas galinhas. Por conta disso, o quintal fica fechado e a cadela lá de casa, a Ayla, que é uma chau-chau? É chau-chau. Ayla. Ayla, exatamente, o nome da criatura é Ayla. Ayla não vai mais no quintal porque fica fechado, porque ela mata as galinhas. Como a Ayla não vai mais no quintal, os gatos da vizinhança toda passaram a passear no quintal lá de casa, porque afinal não tem mais de cachorro. Contas, quando o cachorro sai... Os gatos fazem, na verdade, é um rato, mas tá valendo também. Aí o que aconteceu? Nessa última semana, um gatinho, um filhotinho de gato lá de, sei lá, um mês, talvez, apareceu no quintal lá de casa. Aí meu pai viu o gatinho olhou pra meu pai, né, deu uma miada, aquela coisa, eu sou filhote, me ama e tal. Aí a namorada de meu pai deu água e comida pra esse gato. Aí o gato ficou. Nunca mais ele ficou saiu. Lá, né, falou, olha, eu ganhei água e comida aqui. Vou ficar aqui, vai que eu ganho de novo. Aí no dia seguinte, ele tava lá ainda, a namorada de meu pai, de novo, deu água e comida pra ele. Ele falou, olha, descobri o caminho da mina, é isso, eu estou no lugar certo. Aí, no outro dia, ele pulou o portão... Outro dia ele chamou de mamãe. Ele pulou o portão... Outro dia ele já tava com os ovos. Foi, já tava levando os ovos. Ele, né? Já tava fazendo omelete na cozinha. Aí ele pulou o portão, foi pra varanda dos fundos lá de casa. Quando meu pai abriu a porta da cozinha pela manhã, o gato já entrou achando que a casa era dele. Aí já entrou, já passeou, subiu na cadeira, subiu na estante, ficou dando cabeçadinha nos pés de meu pai pra querer carinho e tal, não sei o quê. E nesse momento foi que a cachorra viu, e antes dela poder fazer alguma coisa, meu pai pegou o gato no colo, levou pra casa da namorada, entregou pra ela e disse, tome aí, tome conta disso aqui pra ficar lá em casa e o cachorro mata. E aí a namorada, falando empregada, que absurdo, a namorada tinha um gato chamado Chiclete e agora tem um outro chamado Banana. E é isso, tem um novo casal de gatos na família, vamos colocar assim. Eu acho justo o nome Chiclete ou Banana. Melhor do que Prejuízo ou dos outros. Lá em Vitor eu tenho um vira-lata marrom chamado Dudu. Eu sei, várias vezes já me confundi com ele, eu sei disso. Eu acho absurdo, mas eu sei, eu realmente sei disso. Mas enfim, e nessa mesma vibe de... No último tempo nós tivemos um Dudu aqui também. Você achou... Um dos piores 6 meses estão nessa vida. Mas lá... Que absurdo, Flávio Soares. Era um bicho peludo e grande, que absurdo. Né? Não é? Largava pelo pela casa inteira, né? Você amou cada... Foi na hora de levar pro veterinário, bicho. Pior, você amou cada pior, minuto. Fica carimbando o cu. Levar no veterinário, o bicho xingando, lá, gritando que tinha sovaco. Eu tenho sovaco, porra! Não, tchau, tchau. Você amou cada minuto, Flávio Soares. Pare com isso, pare com isso. Olha, a gente devia estar jogando Eu Nunca. Você quer jogar Eu Nunca, Bonani? Não. Por que você quer saber? Agora eu já parei de beber, inclusive. Ah, não tenho álcool. Pô, pensei que a gente ia jogar Imaginação. Como vai jogar Imaginação aqui? Vou jogar War na próxima. Tem site que você joga, bota todo mundo lá e a pessoa chega e joga Imaginação. Você vai mostrar os desenhos como? Pra ficar jogando lá, compartilhando a tela do negócio, é isso? Ah, sim. Oh, vamos jogar o War, a gente compartilha a tela. O War é melhor. O War também dá, tá de graça na Steam, dá pra instalar War, pela Steam. O War tá mais condizente com a nossa discussão. O War tá mais condizente, eu concordo com você, realmente. Se bem que qualquer brincadeira que envolve álcool eu acho mais legal sempre, tá? Vamos deixar isso. Mas bebe enquanto joga o War, vai ver as merdas que você vai fazer. Cada país invadido é meio meia garrafa que vira. Porra. Cada exército perdido é uma dose. É, cada exército que tu perde é uma dose. É, amiga. Olha, esse aí é melhor. É Olha, mas cadê o Gin? Não tem Gin hoje, não? Não, hoje e amanhã. Amanhã eu vou ter que dirigir, cara. Sabe quantos anos faz que eu não dirijo? Não sei. Putz! Quantos anos eu não dirijo? Eu quero dizer que eu fui contratada pelo Dória pra dirigir na região de São Paulo. Então ninguém pode pegar a BR. Você vai cruzar o meu estado amanhã? É isso, Valena? Oh. É difícil, hein? Muito cuidado. Vai vir ali pra luta, vai entrar no A pergunta anel. Que não quer calar. Eu vou pelo Rodanel. Com a fantasia de dinossauro? Ai, cara, não consegui achar a fantasia de dinossauro. Mas você queria fantasia de dinossauro? Mas eu gostaria. Porque era o plano dela ir todo mundo vestido de dinossauro. Você não vê que a bicha é uma coisa. É um negócio inteiro que tem um ventilador que fica jogando ar por baixo e fica inflado. Eu não tinha entendido então, que a Elma queria fazer protegido. Isso. A minha filha tem uma, ela bota e vai cortar a grama do quintal da casa dela, gente. Fantasia de dinossauro? Aquela inflável. Inflável! Inflável! Cara, eu acho justo. Eu queria ter uma fantasia dessa pra fazer coisa assim. Seria muito mais divertido ir na farmácia desse jeito, sendo bem sincero. O negócio é que o correio aqui do Rio, tá assim, tem um negócio meu no correio desde o dia 2 de maio. E vai continuar lá. Chegou outro no dia 7, 8 de maio. A previsão de entrega é 10 de junho. Que ótimo! Mas, Sabrina, no Rio de Janeiro tá fechado. Me explica uma coisa. Isso é o correio do Rio. Qual é a diferença? O negócio é aqui em Jacarepaguá. Jacarepaguá é o bairro. Qual é a diferença do período sem quarentena? E o Correio do Rio, que eu saiba, sempre foi uma merda. Ah, não. Eu sempre recebi as coisas em dia. Não é tão ruim, não, Flávio. Ah, sim. O que eu posso falar pra vocês, o Correio do Rio, eu não sei. Mas aqui em São Paulo, tá funcionando muito bem. Inclusive, tá chegando com tanta frequência as coisas. Que assim, lembra da caixa com 10 vinhos que tinham chegado 2 semanas atrás? E aí, uma semana atrás, já tinha chegado outra caixa com mais 10 vinhos? Então, nessa semana, já chegou mais 10 vinhos de novo, entendeu? Mentira que essa semana não chegou nada. Agora, desses 30 vinhos, quantos que ainda tem? Mentira, Ah, eu prefiro não responder. Essa semana chegou condicionador, chegou vela pro filtro. Chegou o que mais? Coisa. Chegou só matéria primeira da cidade, né? Só isso. Pois é. Chegaram as máscaras também, aquele pacote lá de 30 máscaras que Mayra comprou, parece um bom de calcinha. Chegaram 30 máscaras também essa semana. Mas até aí, normal. Né? Eu fui contar. Antes calcinha do que cueca. Sim. Eu fui contar o número de máscaras. Eu tô com 17 máscaras. O que, que eu vou fazer com 17 nenhuma, mãos? Né? Não, e não, porque nenhuma, né? Das que eu fiz, nenhuma deu certo. É porque, assim, toda semana tem a coisa de vai voltar ao trabalho. Aí eu fiz as contas. Eu preciso trocar de máscara a cada 3 horas. Eu fico mais ou menos 12 horas fora de casa quando eu vou trabalhar. Então são 4 máscaras por dia. Eu preciso de quantas máscaras pra dar tempo de lavar, secar e usar no outro... Enfim. Ai, como o Mayra é uma pessoa que ela, 20. Que ela não tem... Não, 20 não. Você comprou 30 no pacote. A gente já tinha, tipo, 10 em casa. Você comprou mais 30. E tá tudo bem, eu não tô reclamando. Acho que a gente vai, inclusive, ficar cada dia usando uma cor diferente pra poder, né, dar gasto, né? Não, eu usei a vermelha outro dia por causa disso. Se bem que há controvérsia se aquela que eu usei era vermelha ou se era rosa choque. Estão me julgando na internet, dizendo que eu não saí do armário sendo comunista, assim que eu saí do armário. Faz aquele teste do vestido. Fazer o quê? O teste do vestido? Aquele teste que tinha do vestido, do tênis. O vestido era preto, branco e dourado, ou cinza e... Mas assim... Você tá em 2018. Aqui no... Eu acho que é menos até. Sim, mas aqui o que você falar? Não, porque assim, máscara virou moda, né? As pessoas não usam simplesmente a máscara. Eu acho que tem que ter uma estampa. Tem que combinar. Tem máscara bordada. Máscara bordada é o fim, cara. Mas peraí, bordar tipo é de crochê, tem espaço sobrando. É, essa que é o crochê. De crochê é foda, né? Mas é de crochê fechado ou de crochê aberto, assim? Não entendi. Tem de crochê. Faz, porra. Se você coloca, sei lá, uma paradinha de pano por dentro pra fechar os pontinhos. Explica pra mim aonde naquelas tabelas da OMS sobre máscaras e tal está a máscara de crochê. Meu amigo, você mora. Onde está a máscara de crochê? As pessoas devem estar usando máscara feita de viscose. Em qual parte de qualquer manual de saúde diz que você pode ter um lixo em cima da pia. É, isso, e no Brasil a gente usa isso. Então, eu não tenho isso. Um paninho pra lavar a pia. É, que fica lá o tempo inteiro. A gente tem paninho, a gente tem lixo em cima da pia, a gente tem rodinho. Não tem. Cadê? Onde tá a máscara de você crochê? Não tem lixo na sua pia, não, Flávio? Você mudou. Quando eu morei na sua casa, você tinha. Tinha, sim. Agora que eu tenho espaço para não ter o lixo em cima da pia. Ah, então você tá aí pagando de fodão? Já não, porque vocês são sujos, vocês são imundos. Na minha casa não tem lixo em cima da pia. Mas você passou a não ter mais porque você mudou para um lugar maior. Na sua época de pobre fudido, aí você tinha lixo em cima da pia, não é isso? Tá querendo pagar de dormir pra cima de mim agora. E olha, lixo em cima da pia são 4 anos sem... E são 6 anos só para a função de lixo orgânico. Quer dizer, você põe ali as casquinhas, fecha e tira. Nossa, você tá separando lixo orgânico? Nossa, gente, eu tô... Quem é você? Eu quero meu punk de volta. Por favor. Tô ficando velho. E quando você fica velho... Daqui a pouco ele vai ter aquela composteira, como é que chama aquele negócio que bota... Ah, não, isso é muito nojento. Composteira doméstica... Você vai, tá fazendo composteira fazer uma horta em casa, é isso. Se eu tivesse quintal pra fazer uma horta mesmo, talvez até tivesse, mas... Gente, é com muito pesar que eu anuncio a minha saída. Mas já, Valena? Por quê? É tão cedo. Já, porque a pessoa precisa dormir. Ah, não, tudo bem. Pra que? Tá certo. Dormir é super valorizado. Eu estou traumatizada com o dia de hoje. Uhum, foi difícil para você, Valena. Gostaria de dizer a faculdade que nosso ex-ministro Sérgio Moro estudou, que vocês precisam rever as aulas sobre prova. Seria muito importante para o futuro da nação que os juízes soubessem o que é uma prova. Qual a função de uma prova. Uhum, entendi. Ô, Júnior, você como nosso advogado de plantão, você poderia explicar o conceito de prova do grego provo? Já que Sérgio Moro não sabe. Do grego probus. Probus. O nosso ouvinte Sérgio Moro. Pra que serve uma prova? Nossa audiência lá em Curitiba, como é? Né? Como é que funciona isso aí de prova? O nosso ouvinte Sérgio está perguntando o que é prova, tio? Caro doutor, cara. Vamos lá, pergunte aos gordos, né? Caro conge. Cara, olha só. O grande problema é o seguinte, que enquanto continuarem nomeando o que o Bolsonaro fez, está fazendo, ou talvez tenha feito, como intervenção política, e não dando real nome aos bois, que quando de uma... intervenção para beneficiar outrem, seja ela de maneira gratuita ou onerosa, não vai pra frente nada, cara. Porque intervenção política não existe essa tipificação penal. Entendeu? Então acabou, sabe? A melhor chance agora desse enrolar é o depoimento do tal do Marinho lá, que parece que diz que apresentou provas, né? Quem é ele? O cara que o ex-Amaitê? Sim. É o ex-Amaitê que falou que o Flávio disse pra ele que recebeu a informação. Ah, gente, ele quer ser prefeito do Rio. Aquele cara que disse que ser prefeito do Rio. Tinha suco de laranja na mochila. Tinha suco de laranja na mochila? Ele quer ser prefeito do Rio, cara. Ele é ex-marido da Amaitê Proença. Olha só. Mas ele está, supostamente, entregou provas, entregou evidências. Não sei. Esqueçam por um momento a prova do Moro. O que tem ali seja lá qual for que você preferir. O que tem ali naquela conversa de butiquim? Não, cara, aquilo ali é uma conversa de butiquim. Aquilo é gravação, cara, de podcast. É isso. A nossa gravação é muito mais saudável. Depende pra quem você pergunta. Mas sim, continue. Deixa do lançar o proibidão. Salame, então, Palina. Salame de vez. Você tem pessoas falando que tem que prender o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O governador e prefeito chamar de bosta, não vou entrar no mérito. Eu também não vou entrar no mérito. Se importa, né? Continua. Você tem um presidente da República dizendo que tem a Polícia Federal, tem a BIM, mas ele tem um serviço de investigação particular dele que investiga as outras gabinete pessoas. Gabinete secreto? Não, tem que a ministra daqui, né? Da Luzema. Aí quem tá falando isso é você, não sou eu, Balena. Deixar bem claro que falou isso foi o Balena Australis, tá bom? E eu só tô falando porque eu tô residente de Imbituba. Você tem um serviço secreto dentro do serviço secreto que traz informações ao presidente que são mais eficazes. Aí você escuta o presidente, o que ele entende como provas? Escutar atrás da porta. É do filho pra não ser drogado nem ficar grávido. Escuta, caralho, bicho. Tipo assim. Estão colocando coisas, artefatos nas casas das pessoas, será? Eu não sei dizer, sabe? Porque você tá na maluquice, a gente tá no mundo virado de cabeça pra baixo e eu não sei pra onde nós vamos, realmente. Eu não sei se a gente vai ter que começar a bater continência pra todo mundo ou se vai ter um impeachment dele. Eu não sei. Não vai ter impeachment dele, porque o Rodrigo não se alinhou ainda com o Mourão. Rodrigo Maia não? Não, o Rodrigo Maia tá alinhado já com ele, já. É o Centrão já tá. Não, mas a hora que o Rodrigo tiver os benefícios do Mourão. Daí pode ser impeachment. Até lá. O Rodrigo Maia não vai colocar. O outro, o cara que entra. Exato, aqui, vai ser. Tapioca fugiu pra pegar a farda dele. Tapioca foi vestir a farda. Ele é o militar, pra deixar claro. Eu conheço. Todo mundo sabe que esse programa de hoje é o último, né? A gente sabe que não vai existir mais. Porque tá claro, depois da mensagem do general Heleno, que acabou, entendeu? É isso. Esse é o último Papo de Gordo na quarentena. Não vai ter mais volta. Há um alto potencial de que a razão pela qual a Elba está saindo do Rio de Janeiro exatamente. É pra fugir. Ela vai realmente ficar escondida. Ela vai de brisola, vai pro sul pra fugir pra Argentina. Vai fugir, vai tentar cruzar a fronteira. Não vai conseguir, porque as fronteiras do Brasil estão fechadas, que ninguém quer brasileiro pra passar com ela. Se sair mentira de mulher, ela vai vestida de gaúcho, de bombacha. Eu vou fugir pra um lugar pior. Eu vou fugir pra onde o prefeito é do PT. Nossa, comunista! Tá? Vai sair nadando da praia. Vai pra Cuba, meu baleiro. Tô fugindo pra onde o prefeito é do PT. Vai pra Venezuela. Vai muito pra cara da cloritina, clorodoxicloridina. Entendi. Super comunista. Bom, mas enfim, de qualquer maneira, como o Flávio bem disse, essa deve ser a última que a gente vai estar fazendo isso, porque é um alto potencial de que todos nós estejamos levados para o... Porque no porão não tem internet, né? Não tem internet. Eu sou médico do exército, tá? O Tapioca... Brasil, bom, a gente já tem alguém pra curar não, a gente. Não, já sabemos que a gente viu o que vai denunciar a gente. Não, jamais, Tapioca. Ah, não, eu denunciar, tem toda a família do meu pai pra fazer isso, gente. Meu nome deve estar já rodando. Você sabe que o presidente tem pessoas que informam ele, né? Exatamente. Entenda como quiser, né? E são pessoas mais eficientes que a Polícia Federal, que a ABIN, que o Exército. Sim. Porque temos. Porque, como todos sabem, temos problemas de aparelhamento. É porque, na verdade, o que eu quis falar pra vocês é que é um. Existe um gabinete secreto, que é o PM. É o pavão misterioso. Todo mundo sabe disso, que tá desde de um certo tempo aí fazendo esse tipo de informação. Misterioso. Que é chefiado, né? Por pelo meu vizinho. Pelo seu vizinho, pelo vizinho da Eva, exatamente isso. Maldita! O do Flamengo? O do Flamengo, não. É. Não, o do outro lado da vala aqui, da parte rica da barra. Da parte rica da barra, muito bem, justo. Você vai sentir falta dos seus vizinhos ricos, não vai não? Bom, é, eu sei. Vou sentir falta dos meus vizinhos. Vou deixar um gravador programado. Gente, pai, isso aqui... Fora Bolsonaro, de tempos em tempos, a vizinha dá uma enlouquecer. Mas você sabe que às vezes eu tenho vontade... O Gordo Hostil tá comentando aqui no chat... Hashtag Bora Nordeste General Tapioca. Bater continência pro General Tapioca. O Tapioca podia pegar a ditadura do Nordeste, né, Tapioca? Eu acho uma boa. É, podia. A capitania do Nordeste podia ficar pra ti. Eu acho que a gente vai voltar pra capitania em breve. Eu acho que a chance você poderia tomar pelo menos de Amargosa. A capitania nunca foi mais apropriada do que esse momento. O termo nunca valeu tanto, né? É verdade, Sérgio. Tanto avisado, tanto... Claro, eu lembro muito da mulher do meu primo falando comigo no telefone. Richelle, você não pode ser tão radical! Richelle, mas se não der certo, a gente tira, nós já tiramos um! Primeiro que eu ri, né? Com já tiramos um, foi muito bom. Aí agora eu tô com uma vontade de ligar pra ela e perguntar, escuta, já deu? Já dá pra tirar? Já não tem que esperar mais. Qual que é a régua, né? Cadê a régua? Qual que é o nível que a gente atinge? Se a gente for analisar a real, essa pandemia, essa quarentena, esse negócio, é o que tá dando sobrevida a ele, né? É porque não tem manifestação. Você não tem manifestação na rua, você não tem rua. Sem rua, ninguém cai. Eu acho isso também. Mas também, se não fosse essa situação que a gente está hoje, num país da pandemia também, Flávio, o Brasil estaria com os negócios corriqueiros, não estaria tão em evidência a capacidade que a gente tem de presidência do país hoje, sabe? Então... A incapacidade, tu queres falar, né? Eu não sei como que estaria, Júnior, porque você tem ali o Ernesto queimando tudo quanto é ponte internacional do país. O Ernesto me convidou. Eu não sei como é que o Brasil ia estar. Gente, a gente não pode ficar brincando de what if, porque a gente não tem como saber de verdade, mas eu acredito que o Covid, com certeza, ele meio que tornou tudo mais evidente, porque as decisões ficaram mais públicas, entendeu? Mais evidente. A incompetência do governo, por outro lado, é um escudo pro governo que ninguém pode ir pra rua protestar. E mais do que isso, pode aproveitar esse momento para passar a boiada, né? Onde passa boi, passa a boiada, né? Fazer o que quiser. Já falou o ministro do meio ambiente. Mais uma, ou vamos abrir os cassinos de novo. Mas enfim, cassino eu sou a favor. Quando eu jogava SimCity, a primeira coisa que eu fazia no negócio era liberar o jogo pra alguém me propor cassino. Eu aceitava cassino, ficava aquelas mensagens lá dos moradores da cidade falando assim: ah, não, um abaixo assinado pra cancelar o cassino. Eu falei: vai tomar no cu essa porra, cassino dá dinheiro nesse caralho. Eu quero fazer uma cidade foda, eu quero cassino. Cassino é sua favor. A gente devia ter uma Las Vegas. Uma Las Vegas do meio do Nordeste, pega uma parada bem... Uma cidade ali bem... no Rio São Francisco, né? Porra, seria foda uma Las Vegas ali. Você passear de Rio, tem um cassino naquele num barco ali. Já tem ali. Brasília, Dudu. Já fizeram um negócio no meio do nada. Eu adoraria cassino. Sou a favor de cassino. Totalmente a favor de cassino. Vou fazer eu quando for... Líder da Capitania do Nordeste, vou fazer um cassino chique-chique. Olha aí, porra! Melhor coisa do mundo, bicho. Imagina que maravilhoso um negócio desse. Já é chique. Você vê Las Vegas, assim, chique, gente, eu não vou ter nenhuma capitania. Não, Balena, se você... Não, você nem vai morar no Brasil, você vai morar no Sul. Comunista. Balena, você vai estar exilado, Balena. Você vai estar... A capitania do marisco é seu. Ah. A capitania do marisco. A gente já faz a milanesa, já tá tudo bem. Você é aquilo aqui que serve pra regular o pau de arara. Tá controlado. Gente, eu ia fazer parte da capitania do quê? De lugar nada. Você tá na República Platina, você não ia ser brasileira. Você sabe que o meu sogro tem bastante tempo livre, ele fez os cálculos lá do Tratado de Tordesilhas e não é passado onde eles falam que ah, é. Não. Nossa, que bom pra ele, né? Parabéns que ele teve esse tempo todo. É rapidinho, o... O Flávio, o Anderson Cardoso comentou aqui no chat. Todos esses anos ouvindo o Papo de Gordo, eu não sabia que o Flávio era baterista. Porque tá aparecendo a bateria. Ele não é, não é, ele continua não sendo. É o filho dele. Ele comprou a baterista pra fazer. Ele comprou a bateria, ele tinha a bateria aí só pra torturar os vizinhos. É, ele, exatamente isso. É Flávio, só tortura pros vizinhos. O Flávio, ele levou muito a sério o lance de fazer bater panela gritando fora Bolsonaro, entendeu? Ele bate a bateria. Fora Bolsonaro! Porque eu peço muito as minhas leva panelas. Leva a sério essa porra. Eu peço minhas panelas, a bateria nem é, é justo, é justo. É realmente justo esse tipo de coisa. Mas enfim, ele não é baterista não, tá gente? É só uma parada aqui. Ó, o Rodrigo Ribeiro falando aqui no chat que o Brasil já tem um cassino, ele se chama Bovespa. Também, né? Eu não posso ai, falar. Ai, Glória. Porque assim, vamos contar. Vamos nomear uma pessoa que vai chamar pelo nome fictício de Dudu. Dudu. É um bom nome. É. Tá pior que ter um cachorro com esse nome. É um exatamente. Nome, aí, Dudu, assim, ouvi os ricos. Os ricos, amigos, falando, por que investir na bolsa? Você deveria vamos fazer investir, a mesma coisa. Vamos investir. Eu caio no papinho, né? Belote com seus milhões falando, investidos, né? Vou pegar aqui o meu 13º. Peguei o 13º. E vou colocar na Bolsa de Valores. Já imagina podia o que podia ter botado na Bolsa de Mayra, né? Se tivesse colocado na Bolsa de Mayra, eu teria virado vinho. Melhor uso. Como eu coloquei. Não tinha desvalorizado. Como eu coloquei na bolsa de valores, virou água apenas. Entendeu? Sabe? Tipo assim, eu perdi mais da metade. Eu tô esperando Jesus Cristo mudar, então. Eu tô esperando. Eu tô torcendo muito pra que essa economia reaqueça pra ver se volta a subir, entendeu? Tá aqui há uns 10 anos. A mão do livre mercado é cruel, amigo. Tá na sua cara. Às vezes faz. De mão. Não, às vezes faz fist fucking. É difícil. Ai, a mão do livre mercado, ela faz aquilo que a gente tem vontade de fazer no bolso afetivo, tá? De mão aberta do lado da orelha. Meus amigos coxinha, tudo. Ai, porque eu não sei que esse gente é a mão do mercado se regulando. Eles me mandam a merda, eu não sei porquê. O mercado se regula muito bem. No caso, ele... É, o mercado ele se autorregula. Eu gostei muito também de uma declaração do cara da XP. XP pra mim é remédio que dura 16 horas. 12. É o quê? XP? É, remédio? Mas não entendi, não. Remédio que dura 12 horas. XR. XR, XP faltou uma perninha. XL é um escorte. É, ele falou que a pandemia já está diminuindo, alguma coisa assim, provavelmente eu estou falando besteira, mas ele falou alguma coisa da linha, que a pandemia já está terminando porque os ricos já pararam de ser infectados, então agora não tem mais problema. Eu até tuitei o link dessa reportagem, né, porque, nossa, eu vou dormir tão tranquilo agora que o dono da XP falou que a pandemia está assim, eu tenho um Argo, da Fiat, o Argo, ele está na linha do HB20 ou ele está um pouquinho abaixo ou um pouquinho não acima? Não sei, qual a relevância dessa pergunta? Eu preciso... Não, é porque daí eu preciso saber em qual classe que eu tô. Tá dos fudidos. Que o HB20 tá eu sou rica. Não, tá HB20 eu sou rica. Argo é um navio, né? Né? HB20 eu sou rica. Não, esse não é porque o porta-mala dele, inclusive, é minúsculo. Essa sua piada também. Se fosse um navio, eu teria um porão. Essa foi muito específica. Depende. Porra, sensacional. Eu, por exemplo, se eu tivesse escolhendo entre ter um Argo e um HB20, eu tenho o HB20. Uhum. Olha, eu vou te falar que o Argo foi quase divórcio nessa casa e ele é quase divórcio todas as viagens, inclusive agora. Porque meu marido esquece que tem 3 adultos e uma bucica. Que os três adultos se vestem, que os três adultos usam mala, que os três adultos precisam levar malas, né? Então, toda viagem é um inferno. Daí, seu marido, né? Que escolheu o Argo? Foi. Mas quais coisas eram as opções? Fale-me mais sobre o seu Argo. Ele escolheu um Argo com um painel vermelho. Por quê? Porque não é um comunista! Argo. Não, é porque é um velho com ideias de boyzinho. Mas como eram as opções além do Argo? Qualquer carro da Fiat, porque era só o que a gente tinha vale pra trocar. O Brilho pegou um Fremont, então. Qualquer carro da Fiat pegou um Fremont. Eu já tinha saído de linha. Fremont já tinha? Comprava aquele que compete com o Onix, com o Cronos, né? Cronos? O croto é uma ideia de rabo. Não tinha saído ainda quando eu comprei. O meu. Pera aí, rapidinho. Deixa eu falar de investimento de novo aqui, porque o. Como é o nome? O Anderson socou informação interessante no chat. Dizendo que o head da EasyInvest, que é o Samidama, pegou Covid. Ele não sabe se isso importa. Importa, porque investir dinheiro pela EasyInvest. Tá vendo então, aí? Então o cara pegou o Covid, o Covid tá, ele realmente tá atrapalhando as finanças, cara. Aí, ó. Tá de o pobre cidadão aqui, classe média, entendeu? Que acha que tá rico pra investir na bolsa. Porque o cara pegou o 13º, né? Porque qualquer assalariado... Se você recebe 13º, você é pobre. Essas pois coisas é, não são pra você. É verdade. Eu concordo. Vou fazer um bebezinho do Batman. Vou colocar o Dudu no lugar do Robin. Dudu falando, vou investir na bolsa. E o Batman... Não investe na bolsa, idiota. Caralho. Falando, mas já que você falou de fazer tirinhas e tal, você tá reaproveitando pra caralho os cenários ultimamente, hein? Você pega a porra da mesma tirinha, você só muda o desenho de um lado do outro. Também, gente. Ele tem que fazer tirinha três vezes por dia. Você fez na sequência. Uma era o tanque de guerra apontando pro coronavírus. Na outra, você pegou o coronavírus e colocou sentado na parada do tanque de guerra. No tanque de guerra. E você desenhou no computador, foi só um Ctrl T, arrastar e colocar no lugar. Porra, Flávio, você quer enganar quem, velho? Coloca eles lado a lado e vê se o tanque é o mesmo. Ah, Flávio, até parece. Você tá tudo em vetor. Não é mais vetor. Flávio, eu não preciso provar as minhas afirmações. Eu só posso falar e mandar no WhatsApp. É assim que funciona. Ô, Dudu, em defesa do Flávio, ele tá tendo de desenhar 3 a 4 vezes por dia. É difícil. É complicado acompanhar. Em defesa do Flávio, eu devo dizer que eu estou sempre um dia atrasado, porque não dá pra acompanhar esse maldito governo. Por exemplo, amanhã tu já tem quantos rascunhos? 15? Amanhã eu não publico. Eu penso as tiras da semana no final de semana. E vou improvisando durante o caminho. Você não vai fazer nenhum amanhã sobre o vídeo? Aí é sacanagem, Flávio. Ah, não, Flávio. Amanhã tem que ter edição especial. Meu, amanhã vai ter um monte de desdobramento. Ele falou Coniv, não. A Clara tava falando que ele não falou Covid. Ele falou Codiv. Codive. É, tudo bem, quem nunca... Ela tem mãe, ele tava babando, gritando e falou Codive. Quem nunca mudou o nome? Falou Codive, falou Mauria. Mas Mauria, o Júlio também fala Mauria. Mauria é carioca. O Júlio fala Mauria. Ah, mas ele é paulista, desculpa. Questão sempre fala. Qual é aquela outra palavra que o Júlio Mauria fala que bota um I no meio, é um U no meio da palavra? Nice. Nice, exatamente isso. Nice. Júlio, aí é coisa de carioca. Aí. Só que ele é paulista, né, cara? Aí, peraí, sotaque, né? Peraí, que o Xambão o exército um fala, carioca. Cadê o Xambão? Mas ele fez parte do negócio. Quem é o Xambão que você tá falando, Bruno? O exército. O Xambão é Alessandro Ribeiro Alzemiro que pergunta: por que não comprasse um trem? Por que não comprasse um trem? O que eu vou perguntar? Não sei. O que eu vou responder? Não sei nem o que eu respondo, Xambão. Porque o trem não tem trilho pro Porto da Vila, Xambão. Ok. Obrigado aí. Valeu pela participação do Xambão e pela resposta do Balena. Foi super interessante. Sim, porque como é que eu vou falar onde é que tem trem? Ah, mas ó. Em Minas tem bastante. Em Minas parece que tem muito. Lá também tem, Bitcoin. Mas ó, o povo tá aqui no chat apoiando muito o tapioca comunista, tá? Já tem uma campanha aqui de tapioca ministro, mas não é ministro, gente. Ministro da Saúde não é legal. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é tapioca como capitania hereditária. É esse o objetivo. É. Aliás, a gente podia... Não é ser ministro, eu vou ser ditador, vocês estão me confundindo. Ele já tem farda, gente. Ele tem farda. A ditadurazinha dele lá no Nordeste, a gente vai tudo fugindo pra lá. Exatamente. Certo? Ele pensa que é uma ditadurazinha fascista, a gente faz aquela coisa comunista gostosa, agora que o doutor é comunista também. Daí eu tapio. Tioca fica ali falando... Tudo de fachada, né? Aquela ditadura de fachada. Eu achei, mas assim, uma frase que eu sou obrigada a falar que eu fiquei emocionada. Que o Bolsonaro quer armar o povo contra a ditadura. Mas isso eu acho legal. Eu acho porque inclusive eu vou ter direito à arma, o MST vai ter direito à arma. Imagina os radicais do PT armados, que coisa linda. Não é? Eu acho bonito. PCO, não, cara, o meu sonho é o PCO, adoro. E falar em PT agora, né? Puta que pariu, Lula, né? Puta que pariu. Caralho, que declaração mais infeliz. É tipo assim, tá puxando, né? Acho que a presidência puxa. Puta que pariu. Dilma ouviu aquilo e falou, depois disse que eu que falo mesmo. Quero ver casado reclamar da mulher Sapiens. Agora, quero ver. Foi foda. Dia foi seguinte foda. Das negras gigantescas que o Ura falou, teve um artigo, acho que da Thaís Oyama, no UOL, na Folha, falando dessa repercussão e provando que Lula era mais importante preso do que solto. Porque a declaração dele, no engajamento virtual, deu coisa de 200 mil interações, não mais que isso, na comparação das coisas quando ele estava preso e tal, em outras ações e tal, que era 5-6 vezes mais que isso. Ela colocou assim, que o Lula solto perdeu a relevância. E continua falando merda, mas agora é irrelevante. O time saiu pela culaca também. Eu me perdi porque eu sou de humanas, eu não entendi essas contas todas não, mas eu acredito em você. Não, isso é porque ele preso era revoltante, ele era um preso político, tava errado. É. Agora que ele tá solto. Agora ele é só mais um com muito mais gente que eu seguindo ele no Instagram. Entendi. Pois é. Mas você sabe como mudar isso, Balena. Você já sabe a receita que você não quer seguir, aceitar seguidores novos no Instagram. A gente já teve essa conversa antes. Aí é um outro processo. Não tem nada que a gente possa fazer. O Lula posta as fotos sexy dele lá com o dedo enfiado no umbigo e tal. Mas eu acho justo, assim, que a gente possa apoiar não só Tapioca para a capitania hereditária, como também poderia ter não só Elba expondo a figura pública, como Tapioca agora com estetoscópio, com jaleco, peito desnudo. Peito nu. Eu acho justo. Imagina só se Tapioca resolve fazer um daqueles calendários. Daqueles calendários de Dr. Race, Dr. Sex, sabe? Aí em janeiro ele tá só com jaleco, camisa aberta. Em fevereiro ele tá usando apenas. Não, um mas olha só. Você tá querendo mal do seu amigo. O estetoscópio sem as mãos! Segurando a sonda endovaginal. Se o Lúcio tivesse aqui, a gente podia lançar a campanha para ele ser secretário da cultura. Quem, né? Lúcio? Quem, o Lúcio? Aliás, eu acho que a gente podia fazer um partido, transformar o Papo de Gordo num partido e dominar o mundo, gente. Ah, tá, estamos aí. Nossa. Você acha que a democracia funciona? Já temos o quê? 40 votos? Sério, tem umas amigas minhas lá em Bituba que cismam que eu tenho que me candidatar. Eu acho que você deveria ser vereadora, você tem potencial. Primeira reunião, eu vou dizer assim, meu senhor, esse bis branco que o senhor carrega no meio das pernas é o que o senhor faz ter essas ideias de merda. Tu acha que isso aí vai ser útil numa reunião, numa sessão da Câmara? Esse bis branco... Pra isso você tem um chefe de gabinete me candidato. Fala pro seu chefe de gabinete. Pode ter uma boa assessoria. Tipo cachorro que você solta em cima dos comentários dos outros amiguinhos, entendeu? Não, mas você assim, fica bem, ó. Mas... é assessor, não tem problema, tadinho. É minha cota social, entendeu? Calma. Dois altos aqui, ó. Mas assim... Comentário do Anderson Cardoso. Tapioca já é gato, imagina de jaleco, sem camisa e sem sapato. E sapato meia. Sem meia. Sem meia, sem meia é importante, cara. Porque de... O mão da porra, hein? amigo! Temos ouvinte. Tapioca, eu fazer a foto e mandar pro Anderson. Gente, vocês têm que ter uma coisa de novo. O Sandro Cabral complementou. Foto de estetoscópio com sunga de crochê branco. Puta que pariu! Aquela sunguinha do Gabeira! Sunguinha de crochê pra combinar com a máscara. Rapaz, ainda bem que o Rubeni não tá assistindo a live. Você também ia querer essas fotos, é a fantasia dela, né? Eu já imagino o Rubiano falando assim, você tá vendo, Vini? Eu sempre quis ver uma foto sua de estetoscópio e sunga de crochê e você nunca tirou. Os seus fãs querem, Vini. E meia. Ah, vamos colocar isso no Instagram, Vini. Você vai se tornar celebridade no Instagram. Vamos lá. Ele ia tá xingando um bocado de gente no chat, ainda bem que ela não tá assistindo. A audiência do Papo de Gordo precisa disso. É. Não sei se vocês sabem disso, mas ela ficou batendo papo. No último programa ela ficou batendo papo com um cara que corria também. Ah, você corre? Eu também corro. Ficou batendo papo no chat, não foi? Eu vi isso. Ela interage no chat. Ah, eu vi. Não é que corre se reconhece pelo jeito de teclado. Anderson, pariu, agora né? Tu já falou. Cagaram com a gravação. Foi o Anderson Não, é que o Anderson tá querendo dizer que não, ele não desejava ver tapioca desse jeito, não. Agora já era, já falou, já ficou pra história e aceite. Tem coisas que a gente fala no calor do momento, a gente tem que aprender a se controlar. É isso. Isso aqui, o presidente também. Principalmente ele. E numa reunião, quanta gente fala no calor do momento, né? Gente, tem coisas que a gente não filma. Então, não cara, grava. Sabe o que eu acho engraçado? Porque é o seguinte, é engraçado de verdade? Começa... A gente vai rir? É engraçado. Você tem um presidente que fala que no começo do negócio que ele vai gravar todas as reuniões de ministros para a posteridade e deixar lá gravado. Aí depois ele chega e fala que pode exibir o vídeo todo na íntegra, porque não tem problema nenhum. Aí você, no meio da declaração, do meio da merda de uma declaração que ele dá depois, mais tarde, ele fala que a culpa é do STF por qualquer dano que seja causado pela exibição do vídeo. Porra, tinha acabado de falar que podia liberar essa merda, e depois ele fala que ele ia destruir o vídeo, mas ele não destruiu, ele resgatou o vídeo das chamas, entendeu? Como bom capitão que é, porque a prática deles é destruir todos os vídeos de reunião ministerial. Aí pra depois ele falar que aquela reunião era top secret, e isso ia ser revelado depois de 30 anos. Caralho, Amanhã tem gente perguntando qual é o teu Instagram. Olha, eu acho que a gente tem que subir a hashtag tapioca no Snyder Cut da vida. Vai ter bigode digital? Ai, gente, tapioca gostosão. Aí, tá vendo a balena? Se for de ponta com aquelas bestas lá de Darkseid, como é o nome daqueles bichos que voam? Bicho que voa. Morcego, passarinho, avião. Não, pô, do Darkseid. Para demônios. Olha, você viu, a Tapioca passou os últimos meses te sacaneando, falando sobre você de figura, de sexo, deus do sexo, mostrando. E hoje ele que virou sexy, meu Valena. Você tem uma arma na sua mão. A terra plana capota, gente. A plana fica como uma moeda. Eu acho que nesse momento. Eu acho que esse é o momento de ir, né, Valena? Que você vai ter que acordar cedo amanhã. Eu tenho que ir. Próximo sexta-feira, encherei a cara. A terra plana capota foi a melhor do dia pra mim. Foi perfeito. Com esse pensamento. Com esse pensamento de terras planas que capotam, porque acontece por aí, né? Tá capotando direto as terras planas, tudo quanto é canto por aí. É cada capotada. É cada capotada que a gente vê, meu amigo. É difícil. Eu tô tonta e não é do vinho. É da terra plana capotando. Mas assim, sabe o que? Vocês lembram aquela cena do Super-Homem 1? Qual Super-Homem 1? Que quando o filme Super-Homem 1. O Desonto Secreto. Quando a Lois Lane morre. Sim, ele faz a Terra voltar. Ele volta no tempo, ele andando na Terra. Que vontade que eu tenho dele fazer isso. Então, ai, o problema todo é que se ele fizesse isso, é tipo assim, a gente ia ser tudo catapultado pro espaço, né? Ia foder com a gravidade, a gente ia... Vocês estão na neurose hoje em dia, vocês não querem acreditar na ciência. Você virou ministro, doutor. Não foi pra acreditar na ciência, não. Era só pra cumprir ordem. Agora quer acreditar na ciência? Super não nos importa com ciência, gente. Para com isso, volta na Terra e acabou. Gente, deixa eu só falar pro João que hoje eu tô vestida porque a estrela da noite é o tapioca. Vou tirar. Tira! Eu digo logo o seguinte: se você. Amanhã tá assim, ó. Tapioca, qual é o teu Instagram? Daí o Tapioca vai dizer assim: não, meu Instagram é chatinho. É, mas espero que tu grava sem roupa. Qual é o seu Instagram, Tapioca? Arroba Vini Tapioca. Pronto, Vini, N-I. É Vini igual mexa cadeira, é isso? É, não, mas é com cadeira. Y. O Vini com Y, não. Eu meço com I, V-I-N-I. Então, pronto, você. Aquele Vini é com Y. Não sei, Balena. Ninguém se importa com outro Vini, de verdade. A gente só quer o nosso Vini. É, a não ser que você seja só, você tenha o mesmo nome dele. Você se importa. Porque e eu digo mais: o nosso comparar. Vini, ele também mexe a cadeira. E filho, mexe a cadeira com jaleco sem camisa. Não é qualquer mentira. Eu viu muito no centro de faculdade. Olha, né? Com essa imagem mental, eu tô vendo de tapioca com estetoscópio. A vingança. A vingança é algo. Suguinho de crochê branco. Mexendo na cadeira e rebolando. A gente encerra essa live nesse momento, agradecendo a todo mundo que nos assistiu ao vivo, a quem baixou esse podcast para escutar depois, e avisando também, tá, que se você se tornar hoje, nesse momento, um padrinho do Papo de Gordo, você vai receber um pack de fotos. Ainda tem isso. Vai receber um pack de fotos sexy de tapioca, tá? Com estetoscópio. Sem as mãos. Vai vender mais, fazendo tudo que você pode imaginar com tapioca. Ele vai estar nesse pack exclusivo para os padrinhos premium do Papo de Gordo. Com imagens internas ainda. Procon tá assistindo. Cara, acho que é a primeira vez que eu vejo tapioca constrangida. Olha, eu quero dizer não, eu que a é algo que não tem mais vitrine. Imagina se tivesse vitrine e o Flávio fosse fazer. Eu tava fudido. A vingança é algo maravilhoso, gente. Eu tava fudido, né? Valeu, galera. Beijo no coração de todo mundo. Encerramos por aqui. Beijo, tchau. Até a próxima, que se tchau. A gente não for preso, é a semana que vem. Sexta que vem, estarei tomando... Oh, sexta que vem vai rolar até mais coisa, porque eu vou estar com quintal. Eita! Sexta que vem. Vai ter pinhão? Vai ter pinhão, vai ter quentão. Oh. Vai ter internet? Espero que tenha internet. Essa vai ser a parte mais difícil, na verdade, né, Palelo? Tem internet. Tá. Vamos torcer, oremos. Vai ter internet. E vai ter internet. Valeu, pessoal. Beijo no coração de todo mundo. Encerrando a transmissão nesse momento. Acabou! Tchau. Acabou! Tô tentando acabar. Acabou! Os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papodegordo.com.br/ajuda e saiba como se tornar um deles.